O balanço oficial da Operação Carnaval 2014 será emitido por Curitiba, por parte da PRF, para o estado do Paraná. Mas em Foz do Iguaçu, a Delegacia 7/5 tem já números que podem ser comemorados. Genova, nós não tivemos nenhum acidente com gravidade, nenhum óbito no trecho de competência da 7/5, né? Sim. Vale ressaltar que a operação ainda vai até a meia-noite de hoje, né? Até as 24 horas do dia de hoje. Porém, até agora, nenhum acidente tido como grave, né? Não tivemos nenhum óbito e os índices de acidentes estão no mesmo patamar do que o ano passado. Mesmo que o movimento desse ano tenha sido superior ao do ano passado, por N motivos e com a demanda do incremento da frota nacional, que também cresceu em relação ao ano passado. Nós registramos um baixo índice de assaltos na região de competência da Polícia Rodoviária Federal, na região da Ponte da Amizade. O patrulhamento com motocicletas parece ter surtido efeito ali, né? Sem dúvida. Houve um reforço do policiamento, inclusive com a implementação do motopoliciamento, que também visa retirar de circulação esses meliantes que, por vezes, praticam assalto ali na localidade. Eu acho que esse trabalho integrado aí com as demais forças de segurança vem a somar e também, cada vez mais, o espaço para esse tipo de assalto ali na região vai ficando difícil desses meliantes ocupar. Então, a polícia está procurando ocupar o espaço, possibilitando que esses meliantes frustrem as suas ações ali naquele local. Tivemos a recuperação de uma caminhonete e uma apreensão de drogas em Santa Terezinha. A caminhonete foi recuperada e devolvida ao proprietário. Esses índices também foram bem significativos, né? Nós tivemos um número de veículos recuperados muito grande nos meses de janeiro e fevereiro, nos dois primeiros meses desse ano. E, felizmente, quanto mais veículos recuperados, são mais proprietários que têm o seu bem restituído, uma vez que nem todos os veículos recuperados os proprietários possuem seguro, né? Então, sempre é bom a Polícia Rodoviária Federal colaborar com a comunidade, desempenhando o seu serviço e restituindo o bem, mesmo que através da Polícia Judiciária, restituindo o bem para o cidadão. Nos índices de alcoolemia ao volante, nós tivemos aqui alguns fatos importantes que você ressaltava. O indivíduo que pega estrada, geralmente, ele faz de forma mais consciente. O abuso mesmo acontece dentro do perímetro urbano, né? Sem dúvida. Quem procura Foz do Iguaçu como destino aqui para passar o feriado de carnaval, dificilmente ele vai cair no exame de alcoolemia. Uma vez que, enquanto ele está dirigindo aqui para a cidade, obviamente, as pessoas não vêm ingerindo bebida alcoólica. Esse é o comportamento que nós esperamos. Haja vista, a grande maioria dos testes que nós fizemos nessas famílias vindo para a Foz do Iguaçu resultaram em negativo, né? Ou seja, as pessoas não haviam ingerido bebida alcoólica. As pessoas estando na cidade, enquanto deslocam para os locais onde tem as festividades aí de carnaval, é o momento em que fazem uso da bebida alcoólica. E também as pessoas que são aqui das cidades, os jovens que às vezes é de cidades vizinhas ou aqui de Foz do Iguaçu, que saem aí para as baladas, para as festividades e acabam fazendo uso de bebida alcoólica enquanto dirigem. E é nesse inteirinho aí que acontece, é surpreendido por alguma blitz e é onde os testes acabam dando positivo e vai sofrer as penalidades aí que são hoje muito graves. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.